Administração, Trabalho e Progresso para Todos. É, nós, da Secretaria de Meio Ambiente, a gente está dinamizando as nossas ações e a gente queria que a população que está aí do outro lado, né, tivesse ciência que as nossas ações, elas precisam que as pessoas nos falem o que realmente está acontecendo, né? Se a gente vai dar uma focadinha em diversas outras situações agora, né? Com relação à fiscalização, e entre elas, a que eu vou falar hoje, é com relação às queimadas. Então, a gente vai começar a fazer um trabalho de campo mesmo, né? Para que as pessoas evitem de queimar. E durante agora, daqui a pouquinho, durante o programa, eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas eu prefiro hoje me pautar a questão das queimadas, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, Miquel. Tá certo, então, seu Manuel. Acabamos de escutar nosso secretário. Então, problemas que a gente já estava prevendo, né, seu Manuel? Justamente porque a gente tem nossos planos de ações, justamente vendo a realidade do nosso município, do estado, então o cenário brasileiro, né? Quando chega nesse período, as pessoas têm essas práticas de fazer as queimadas, né, seu Manuel? Mas muitas das vezes a gente segue mais nas questões da legislação ambiental, e a gente precisa intervir para a questão de segurança, para a questão de saúde. Pode ser a sua própria saúde e a saúde dos vizinhos e a toda a população em geral, né? Então, por isso que é importante a gente estar intervindo e tomar algumas providências com as ações da educação ambiental, por exemplo. Muito bem, então vou passar o microfone também para o nosso amigo Albert, só para ele dar um bom dia para nossos amigos ouvintes, principalmente, daqui a pouco a gente vamos estar abordando os assuntos, tá, Albert? Então, primeiramente, a gente dá um alô a nossos amigos ouvintes, né, que está ligadinho aí no outro lado, então o microfone está à sua disposição. Oi. Mais uma vez, né, a gente dando continuidade da nossa Terça do Meio Ambiente aqui na Rádio Municipal, né, na direção e gera do nosso grande amigo Giliardi Henrique, mas a gente agradece, né, por esse espaço. E mais uma vez, né, agradecer a população ouvinte ali, né, um bom dia para vocês que estão nos ouvindo aí do outro lado da rádio. Então a gente vai, né, daqui a pouquinho, como o senhor acabou de falar, a gente vai abordar os nossos temas aqui e a respeito das nossas fiscalizações e das ações que nós estamos, né, fazendo o nosso planejamento para o mês que está chegando agora, né? Mas desde já a gente já está começando a dar continuidade. E também falar também, né, dos cadastros, dos empreendimentos, das oficinas e dos lava-jatos, tá ok? Muito obrigado e um bom dia à população do outro lado que está nos ouvindo aí, tá, Miguel? Passo a bola para você. Muito bem, Albert, então acabamos de escutar nosso amigo Albert, ele que é diretor do Departamento de Fiscalização, fez uma síntese do que a gente vamos estar abordando dentro da programação de hoje, né, terça-feira, 29 de setembro. Então também vou estar passando o microfone à disposição do nosso amigo Vitor, em primeira mão, ele que está assumindo o Departamento de Educação Ambiental. Ele vai passar uma síntese rapidinho do que vai ser abordado na programação de hoje. Então, Vitor, bom dia, o microfone está à sua disposição. Bom dia a todos, bom dia povo de São Gabriel da Cachoeira. Me chamo Victor Gonçalves, atualmente estou respondendo pelo Departamento, né, de Educação Ambiental. Para iniciar hoje, a gente está nesse momento, a gente vai estar informando sobre o início, né, das orientações na rua sobre a coleta do lixo doméstico, né? A partir de quinta-feira agora, dia 25, desculpa, a gente vai estar iniciando uma rota para orientação nas seguintes ruas, tá? Na rua Domingos Sávios, rua Alfredo Macedo, todo o bairro da Baru, rua Alemazonas, bairro Thiago Montalvo, Beira Rio, Avenida Dagoberto Pinder, bairro Santo Alberto, estado da Cachoeirinha, a região ali do Hospital de Guarnição, Beco do Pedro Paulo, a região também da Vila da Brigada, próximo ao IFAM, Engenharia, Avenida Pau Brasil, projetada D3 e a final da projetada 2. Onde a gente vai estar passando na quinta-feira, pelo horário da manhã, para fazer orientação sobre o descarte do lixo doméstico, né, os horários que tem que ser feito, né, o horário que é permitido e o horário também que não é permitido e orientação também. É, iremos também fazer a levantação, né, das regiões, das partes que não tem lixeira, não tem lixeira coletiva. A gente vai estar fazendo todo esse levantamento e também a gente vai estar fazendo a orientação sobre um do problema que está cometendo muito o nosso município, principalmente nesses dias, né, nesse mês também de agosto e setembro, sobre a queimada, né? A gente vai estar orientando sobre como evitar, e sobre também que uma queimada é um ato de crime, né? E também evitar, orientar outras situações sobre compostagem e etc. Tá bom? Essa é a minha demanda do setor de educação ambiental. Ficamos à disposição. Qualquer coisa, estamos aqui na secretaria, no anexo da Rádio Municipal. Bom dia, obrigado. Muito bem, então, acabamos de escutar nosso amigo Vitor, do Departamento de Educação Ambiental, e dizer à população que está escutando a gente que a Secretaria Municipal ele trabalha com educação ambiental, está trabalhando na educação ambiental nos bairros, né? E também a gente, com certeza, o Vitor vai falar daqui a pouco o planejamento que está sendo feito, levantado também para trabalhar nas escolas, né, Vitor? Então, a gente tem bastante demanda que a gente vamos estar apresentando hoje para vocês, né? E também dizer à população que você também pode estar se dirigindo aqui na secretaria, apresentar as demandas. A gente sempre costuma dizer que a gente precisa nos alinhar, conversar com a população. Se a população não fala nada, muitas das vezes a gente não sabe o que realmente está acontecendo nas pontas, né? Nos bairros, os problemas. Mas é interessante a gente estar com vocês nos bairros, orientando. Aí vocês podem ficar à vontade também de chamar no cantinho, conversar com a gente. Depois a gente traz essas demandas para a secretaria. Se não for da nossa competência, a gente vamos passar para o setor responsável para tomar providência, que é dessa forma que a gente trabalha, a dinâmica do trabalho é nessa forma. Então, a gente precisa sempre estar junto com a população. E dizer mais uma vez também, denúncias, reclamações, nós temos o nosso contato, né? Já passando aqui, aproveitando a oportunidade, vou passar aqui o nosso institucional. 97-984-55-6525. Repetindo, para reclamações, sugestões, denúncias, 97-984-55-6525. Qualquer coisa pode vir aqui tomar cafezinho com a gente, conversar, e assim a gente vamos ver as soluções. O tempo não espera ninguém, já são 8 horas e 22 minutos, então, São Manuel, vamos colocar nossas pautas, né? A população, principalmente, o que nos está preocupando nesse exato momento é a questão das queimadas, né, São Manuel? Então, São Manuel vai falar das queimadas, como que tem que ser feito, por que que não pode realizar as queimadas, como secretário, daqui a pouco o Vitor, também como da Educação Ambiental, ele vai passar as orientações também. Primeiramente, então, seu Manuel, mais uma vez, bom dia. Queria que o senhor expressasse, colocasse o assunto relacionado às queimadas, quais seriam as nossas providências, né? Mais uma vez, bom dia aos amigos ouvintes que estão aí do outro lado, né? Eu acredito que vocês lembram que em janeiro desse ano, em curso, né, a gente começou a trabalhar a questão das queimadas. A gente entrou em janeiro, então de setembro, outubro, novembro até janeiro, a gente lembra que as pessoas, como é um período sazonal de altas temperaturas, né, Então as pessoas aproveitam para fazer as queimadas, né? Lembrando só que essas orientações elas foram feitas naquela época, né? A gente tinha um número muito pequeno de colaboradores, né? Mas agora a gente já tem um corpo mais formado, que já tem condições e já dá condições para que a gente possa fazer com mais propriedade todo esse trabalho de fiscalização para combater as queimadas. Tá. Então, as queimadas urbanas, ela é crime. Existe uma lei federal, que é a 9.605/98, que ela diz que, na verdade, ela estabelece que provocar queimadas é um crime ambiental. O artigo 54 dessa lei, que é 9.605/98, ela traz diversos detalhes com relação às penalidades, né, que vai desde as questões administrativas até multa, né? E, além da lei municipal, tem também as legislações, né, que são legislações complementares. E, entre as legislações complementares, nós temos as próprias leis do município. Então, pessoal, a conscientização e a fiscalização também que nós, como Secretaria de Meio Ambiente, a gente pretende dar procedimento, né, agora, a partir de agora, né, para que as pessoas possam ser informadas mais uma vez que não pode queimar, que é proibido queimar. Ontem eu saí daqui da Secretaria, no final de tarde, e a cidade estava parecendo um vulcão de tanta fumaça. Então, por que é que não pode queimar, pessoal? É que do lado da sua casa, com certeza, né, tem idosos, tem pessoas acamadas, tem crianças. Nós também estamos passando um período sazonal, que é esse período que as doenças respiratórias elas estão presentes aí, tanto aqui na sede como no interior. Então, se a gente não cuidar disso aí, cada dia vai piorar mais, né? Então, existe outras formas, existe outras maneiras, que inclusive nós, como secretaria, começamos em janeiro, como falei antes, né? Orientando a população de não queimar e mostrando soluções para que realmente não fosse necessário queimar. Então, você que não sabia ainda que é proibido queimar, que existe legislação tanto federal como as complementares do município, a gente está reforçando que, a partir de hoje, a gente já vai começar a fazer ações, né? Essas ações elas não vão ser ações pontuais, elas vão ser ações rotineiras, ou seja, basicamente, todo dia a gente vai ficar alerta para estar fazendo isso, né? Estar fazendo esse trabalho. A gente está só esperando sair mais um transporte. Quando esse transporte sair, que vai ser uma moto, acredito que até amanhã, se Deus quiser, a gente já vai ter essa moto à disposição para que os fiscais possam sair, possam ir pedindo às pessoas para que não façam queimada, e aqueles que já estão queimando pedindo para fazer, para pagar. Então, o que é que a gente está pedindo à população? É que a população abrace essa causa, né, com relação à fumaça, ao queimar, a queima dos resíduos, né? É que a população receba bem o fiscal ou qualquer agente da secretaria que chega lá pedindo para apagar o fogo. E o mais importante que em toda essa causa é que, de fato, a população entenda que não pode queimar, né? Como falei antes, né, a gente está passando por um período que não vai terminar agora. Acredito que até janeiro ainda. Vocês lembram que a partir de dezembro é que começa a vir as chuvas pontuais. Antes disso, é só cada vez mais temperaturas mais altas. E essas temperaturas elas proporcionam um ambiente muito bom para que as pessoas possam queimar. Mas lembrando que fazer queimadas urbanas nos quintais é proibido, não pode fazer. Você que está aí do outro lado, e eu acredito que uma boa parte da população, talvez quase toda a população, tenha conhecimento disso, porque a gente já disseminou bastante isso aí, e temos falado, temos ido na casa das pessoas. Vamos aproveitar outras situações de orientações paralelas que estão acontecendo no município, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, como ações nos bairros que vocês já viram na rua, né, a gente trabalhando, fazendo as orientações nos bairros com relação ao descarte correto dos resíduos sólidos, né? E vamos aproveitar também essa equipe. Nós temos a equipe do CETAM e temos outra que é um curso de gestão ambiental federal, né? Então, essas pessoas também, esses alunos, eles vão nos orientar, vão ajudar, né, para que também, quando estiver passando as orientações com relação aos resíduos sólidos, também já fica sendo orientado para que as pessoas também possam entender que não pode queimar. Tá. Como falou aqui o Victor, né, para que as pessoas possam dinamizar aquilo que eles têm lá no quintal, né, nos quintais deles, eles podem usar muito bem a compostagem, né? Nada mais é de você escolhe um local lá no teu quintal, né, cava um buraco, né, que dependendo da quantidade de material que você precisa descartar, né, você vai primeiro fazer uma análise do que é que você tem para descartar, lembrando que aquilo que você vai botar dentro vai ser folhas, galhos, algumas coisas, não vai jogar ferro, não vai jogar cobre, até porque isso aí a gente também vai buscar na casa de vocês, tá bom? Então, nesse primeiro momento, é dizer para a sociedade, dizer para os munícipes de São Gabriel da Cachoeira que fazer queimada nos quintais é crime, tá? Então, quem faz está sujeito tanto às questões administrativas como também à multa, né? E o município, a gente não tem interesse de multar ninguém. A gente vai pelo lado mais fácil, né? E o lado mais fácil é estar junto com a população e dizendo à população e mostrando com a população que pode fazer de outra forma. Então, eu espero que a população, vocês entendam, né? E, a partir de hoje, né, aqueles que já sabem podem ir passando para os outros amigos, né? Olha, pessoal, a Secretaria do Meio Ambiente está dizendo que não pode fazer queimada. Por quê? Porque a queimada prejudica a saúde e por aí, tá bom? Então, no primeiro momento é isso. Tem os outros colegas que vão falar e eles vão falar mais um pouquinho depois a respeito das questões das queimadas também. Então, eu desejo um bom dia para vocês, com muita paz, saúde, tranquilidade. E como o Miquel falou, né, nós estamos aqui na Rádio Municipal, funcionamos das 8 da manhã até meio-dia, de segunda a sexta-feira, e das 14 horas até as 17. Qualquer coisa pode vir aqui, se tem algum problema que deseja falar com o fiscal, vem aqui na secretaria. Se tem denúncia, vem aqui na secretaria, faz sua denúncia. Lembrando também que as denúncias, elas são privativas, né? Aquilo que você vier falar vai ficar aqui mesmo, porque a gente precisa que a população nos ajude. Obrigado e se encontramos na rua, se Deus quiser. Muito bem, então, acabamos de escutar o nosso secretário de Meio Ambiente, o senhor Manuel Alves, fez ótimas colocações, orientações aos nossos amigos ouvintes. Você que está ligadinho aí no outro lado, então, repasse também ao seu vizinho, à sua mãe, à sua avó, à sua vizinhança. Essas orientações, muitas das vezes, alguém não estiver nos escutando, mas você que está escutando a gente, que está ligadinho dentro da programação, compartilha também essas informações, né? Para que a gente, sem conhecimento, muitas das vezes possa estar vindo realizar esse tipo de situações e prejudicar as vizinhanças, né? Muitas das vezes, como bem o nosso secretário colocou, pode ter ali um recém-nascido, uma pessoa adoentada, com os problemas respiratórios, pessoa que tem problema de saúde e possa vir prejudicar essas pessoas. Então, por isso que a gente orienta que não pode estar fazendo essas queimadas e a gente também traz algumas soluções. Por que não pode fazer a queimada e o que pode fazer nessas situações, então? Então, daqui a pouco, nosso amigo Vitor vai estar repassando para vocês essas orientações, tá bom? Muito bem, então, som aí da Água Cristalina, o fundo musical, programa Terça do Meio Ambiente. Mais uma vez, repetir aqui para vocês aí que estão nos escutando o número para fazer reclamações, sugestões, né, denúncias. Você pode estar entrando em contato com a gente através do número 97-984-55-6525. Repetindo, 97-984-55-6525. Você está ouvindo o programa Terça do Meio Ambiente, um programa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Isso aí, retornando mais uma vez para o próximo bloco aqui, para a gente trazer mais outras informações do Departamento de Fiscalização. São 8 horas e 37 minutos, São Gabriel da Cachoeira. Vamos estar agora conversando com o nosso amigo Alberson, ele que é do Departamento de Fiscalização. Então, bom dia, Alberson. Então, microfone ligado para você também colocar o planejamento, de que forma que está sendo realizado as fiscalizações, né? Fiscalizações, o cadastro que você colocou anteriormente na abertura e a atividade que você vai estar realizando durante esses dias, né? Como que está sendo feito também o acompanhamento dos empreendimentos, as inspeções, né, dos empreendimentos. Então, o Alberson ele vai colocar para nós, para nossos ouvintes, na verdade, né, Alberson? Então, bom dia, o microfone está ligado, tá bom? Fica à vontade. Mais uma vez, bom dia, né, à população que está do outro lado da Rádio Municipal nos ouvindo, tá? A gente tem as nossas atribuições dentro da Secretaria de Meio Ambiente, né? E só repassando para você que está do outro lado da rádio também, que está nos ouvindo, não só sou eu que sou o fiscal, mas você também pode ser um fiscal, você pode nos ajudar aqui também fazer as suas demandas, as suas denúncias, tá? Como você acabou de falar ainda agora, nós temos o contato institucional, né, que é da Secretaria de Meio Ambiente, e também daqui a pouco eu estarei passando também o meu contato da fiscalização aqui, tá? Você pode falar com o Alberson aqui, o fiscal ambiental, né, para fazer as suas demandas, das suas denúncias, ou então até mesmo para você poder fazer o seu agendamento das inspeções, tá? Mas no momento agora, como a gente estava acabando de ouvir o secretário falar, né, hoje a gente está passando por uma situação muito sazonal hoje na cidade de São Gabriel da Cachoeira. A gente se depara muito na questão das queimadas, tá? Só reforçando mais uma coisa também, né, na questão das queimadas, você que está nos ouvindo do outro lado da rádio ali, você também seja um policial, seja uma pessoa que pode ajudar o meio ambiente nessa luta no combate às queimadas. A gente sabe que hoje a cidade de São Gabriel da Cachoeira passa por situações muito precárias, né, na questão das queimadas, mas daqui a pouco o nosso grande diretor do Departamento de Educação Ambiental vai passar as orientações, né, das demandas dele, mas eu passando só para, né, vir mais fortalecer mais um pouco na questão das queimadas, tá? Então, a gente está fazendo as fiscalizações também, né, na questão das queimadas. A gente não quer trabalhar nas questões administrativas. Sim, a gente quer ajudar. Vamos nos ajudar. Você é um policial, você pode nos ajudar também na questão das queimadas. Se você vê uma pessoa ou o seu vizinho do lado tendo essa iniciativa de querer fazer essa queimada, então, você não, né, não precisa citar seu nome, mas você pode ligar para o nosso contato aqui da rádio, da Secretaria de Meio Ambiente, e fazer a sua denúncia, tá? O seu nome vai ficar em absoluto sigilo, a gente não vai divulgar, a gente só quer mesmo que a gente possa trazer soluções, né, para que a gente, no futuro, tenha um problema maior, não só aqui, mas também no mundo todo, né? A gente sabe que os grandes causadores dos gases, né, do dióxido de carbono e outras matérias, etc., elas podem causar várias situações no aumento da temperatura, né? E isso pode agravar mais ainda a temperatura. Sabemos que temos pessoas que não podem estar inalando fumaças e outros tipos de ares, né, poluidores. Mas é isso aí. Aí, repassando mais outra coisa também, que nós estamos também com o nosso planejamento de fazer os cadastros dos empreendimentos, tá? Das oficinas e dos lava-jatos. Nós estamos aqui adequando um formulário para que, da próxima semana, a gente já possa dar continuidade, né? Dar o primeiro passo da continuidade desses cadastros dos empreendimentos dos lava-jatos e das oficinas. Tá? Então, a gente já está com o processo desse já se adequando para que você também possa ser um dos empreendedores, né, que sejam bem regularizados. Tá? Aí, as fiscalizações, a gente ainda está na rotina das terças e quintas-feiras. Você que quiser fazer a sua inspeção, você pode ligar para o contato 97-984-07-0533. tá? Esse contato é o contato da fiscalização, tá, ok? Você pode falar com o Alberson e fazer seu agendamento para que a gente possa fazer essas inspeções aqui, tá, ok? Tanto comercial, bares, ambulantes, a gente pode fazer essas inspeções, tá? Vou repetir mais uma vez, o contato é 97984070533. Então, a gente está aqui na... instalado aqui ao lado da Rádio Municipal, né? Você que queira fazer a sua inspeção, a gente vai estar aqui o aguardando para que a gente possa fazer o seu agendamento. E mais uma vez, reforçando também, né, a respeito das queimadas, tá? Você que é um amigo do meio ambiente, você também pode nos ajudar aqui, você seja um fiscal, né, que você possa nos ajudar fazendo as denúncias, tá? Que a gente pode também trabalhar junto com você. Ajude a fazer com que a cidade seja uma cidade bem adequada para que a gente não possa ter problemas no futuro, tá, ok? Mais uma vez, as fiscalizações estão, né, dia de terças e quintas-feiras, e os nossos cadastros dos empreendimentos que a gente vai começar a trabalhar para a semana que vem, a gente já vai se organizar, tá, ok? Mais uma vez, é isso aí, Miquel, a minha demanda para a semana que vem já está aqui, então eu vou passar a bola para o senhor de novo, tá? Nessa doação, milagres do amor, sinto uma extensão divina. Muito bem, Albert, então, escutamos a palavra do nosso fiscal, né? Então, só para frisar, você que tem empreendimento, que não tem alvará de funcionamento, ou você não realizou nenhum tipo de cadastro na Secretaria de Fazendas, você tem que se regularizar, porque a partir do momento que a gente faz fiscalização em conjunto, por exemplo, meio ambiente, vigilância sanitária, segurança pública, espaço público, vai dar BO. Então, a gente orientamos, primeiramente, que vocês venham com a gente. Se não tiver esse tipo de informação, converse, chama. Pode chamar a gente, por exemplo, se estiver na rua, ou quando estivermos fazendo ações nos bairros, pode chamar, conversar, tirar dúvidas, ou como a gente sempre coloca aqui para vocês, pode vir aqui na Rádio Municipal, né? Nós temos uma sala em anexo aqui, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, então, antes que aconteça algum imprevisto, algum problema com vocês, nos seus empreendimentos, se antecipa e venha com a gente, tira dúvidas, e a gente vamos estar orientando, tá bom? E, por isso, e para isso que o nosso fiscal ele faz a inspeção do local, dá viabilidade para que você possa se regularizar e ganhar seu alvará de funcionamento, tá certo? Agora são 8 horas e 44 minutos, vamos escutar o nosso amigo Vitor, ele que é do Departamento de Educação Ambiental, uma pasta tão importante, né, para nós como população, porque ele é um departamento que trabalha tanto questão formal, informal, né, que tem informações que a gente vamos estar levando à população. E é importante a gente sempre trabalhar com a parte de conscientização, né, orientação, para que a população entenda e também a gente tenhamos a responsabilidade como ser humano, né? Primeiramente, a gente fala muito dos nossos hábitos, né? Que, na verdade, tem a ver com nossos hábitos. Então, a gente precisamos nos policiar dentro das informações, né, que a gente repassa para a população. Então, Vitor, mais uma vez, bom dia, né? Então, espero que também essa oportunidade para você usar o microfone aqui da Rádio Municipal para colocar os nossos amigos ouvintes, o que a gente vamos estar fazendo diante da educação ambiental, né, como você já colocou no início, a atividade que estão previstas, né? Então, bom dia, o Vitor, então o microfone está à sua disposição. Bom dia, mais uma vez. Para comentar sobre a parte da educação ambiental, né, no departamento, os nossos planos atualmente, no momento, a gente está reiniciando as atividades, na verdade, da parte de educação, né? A gente vai começar a fazer o levantamento, né, nas instituições, quais? Escolas públicas, né, tanto como as estaduais e as municipais do município, né, as partes das creches, as instituições que acolhem os adolescentes, as crianças, a gente vai fazer esse levantamento inicialmente das demandas, né, das coisas que precisam ser levadas em consideração. E, com isso, a gente vai montar um planejamento, né, para, posteriormente, a gente estar visitando cada instituição dessa para a gente fazer palestras, dinâmicas, fazer orientação, né, fazer a distribuição de panfletos, de folders, sobre a orientação em geral da parte da educação ambiental. Atualmente, a gente está focando bastante, né, no problema de queimadas, né, no nosso município. Ontem mesmo, o nosso município teve um aumento da temperatura, né, da cidade, que todos nós sofremos bastante, né, a questão de queimadas. E essa questão da queimada, ela influencia diretamente na temperatura, né, do ambiente. Você que pratica queimada urbana, saiba que isso é um ato de crime, tá? Não realize queimadas, evitem acumular aquela folhinha no quintal, aquele resto de mato no quintal, para fazer a queimada. Isso é totalmente proibido no nosso município, na região urbana, assim como o secretário, né, de Meio Ambiente, Manuel Alves, explicou anteriormente. Tá? Alguns atos de prevenção podem ser feitos, né, em relação a queimadas. Né? A gente fica como não praticar ações de risco. Né? Você que gosta de fazer aquela queimada controlada e regular, né, no seu quintal, na frente da sua casa, no seu terreno baldio, evitem, tá? Evitem essas queimadas. Né? Evitem limpar essas áreas sem a devida autorização, né, e acompanhamento técnico da parte do meio ambiente. Você que tem um terreno baldio, né, com bastante mato, capim alto, você que gostaria de fazer a limpeza, mas não sabe como, dar prosseguimento àquela parte daquele mato que você cortou, procure a Secretaria de Meio Ambiente aqui no anexo da Rádio Municipal e procure orientação de como prosseguir com essa situação, né? A gente orienta muito sobre a parte da compostagem, né? Que é a parte do lixo orgânico, né? Que a gente acumula, né? Isso pode virar adubo para as plantas e isso é algo mais renovável, né? Evita a poluição do meio ambiente no caso de queimadas, né? E utilizarem mais as práticas sustentáveis, né? Como eu estou falando, em questão de compostagem. E em casos de focos de incêndio, né, façam você mesmo, como o nosso amigo do Departamento de Fiscalização falou anteriormente, você mesmo pode ser um agente da lei, né, um agente fiscalizador, como um cidadão. Né, faça sua denúncia, você pode fazer sua denúncia no número, né, da secretaria, que é o número institucional. Você pode se identificar, você pode pedir para ser anônimo e contribua para menos queimadas, menos fumaça na nossa cidade, que causa muitos problemas de saúde, principalmente a toda a nossa população. Né? Em questão do contato, né, vou repetir mais uma vez, né, para você que quer fazer sua denúncia, tanto na questão de queimadas, também de outros problemas ambientais relacionados à secretaria, você pode estar fazendo no número que é um WhatsApp, né? Código de área 97-984-55-6525, tá bom? Como eu falei, todos vocês estão cientes, né, que a queimada urbana é crime, então não cometa, né, oriente seu vizinho, oriente a sua família, oriente o amigo que mora na parte mais distante da cidade, na questão do assentamento, Teotônio Ferreira e outras regiões. Orientem, não façam fumaça. Né? Isso tudo está deixando a cidade doente, toda a cidade doente. Né? A questão de doenças respiratórias, as crianças, bebês, idosos, todos eles sofrem, principalmente todos eles sofrem. Tá bom? Então são essas orientações. Em outro momento, né, da terça-feira do meio ambiente, a gente vai estar passando os futuros planejamentos que a gente ainda vai organizar e planejar. Tá bom? Obrigado, passo a vez aí para o nosso amigo Miquese e a gente agradece a oportunidade. Um bom dia a todos. Muito bem, então. Obrigado pelas palavras, Vitor, né? Então, acabamos de escutar nosso diretor de departamento da educação ambiental, tem um plano de trabalho, né, que acabou de colocar para a gente. Então, a gente vamos prosseguindo com nossas atividades, com nossas ações. E toda ação que a gente faz, a gente coloca todas essas informações do que foi colocado aqui nesse programa de rádio de hoje, né? Então, só basta a população se aderir, né, com a gente, somar nessas orientações para que a gente possa ter uma cidade mais organizada, né, em relação à questão do meio ambiente. Tá certo? Então, aceita as nossas orientações quando a gente for para a rua, né, fazer essas orientações. E como o secretário colocou, também atenda da melhor forma possível a equipe, né? A equipe não está indo punir, né? No sentido de punir. Está indo para conversar com a população, orientar. Se tiver algo que está acontecendo através da denúncia, a gente vai lá primeiramente buscar, conversar e orientar para que não faça aquilo que está previsto em lei como um ilegal, né? Para que a gente possa solucionar e levar uma solução ao nosso munícipe. Então, por isso que é importante você atender a equipe quando estiver fazendo a fiscalização, que a gente está indo para deixar algumas orientações para a população, tá certo? Então, reforçando aqui mais uma vez, nós estamos aqui na Rádio Municipal, numa sala anexa, e pode vir nos horários de 8 horas a meio-dia, das 14 a 17 horas. E agora bolinha, meu filho, metendo o dedo com força. Ô, sapoleiro, pai dele. E o show tá tremendo. Você está ouvindo o programa Terça do Meio Ambiente, um programa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Muito bem, então, já são 8 horas e 53 minutinhos, já estamos no nosso horário, né, seu Manuel? Então, aproveitar esse tempinho, né, seu Manuel, passa o microfone para o senhor agradecer a população que esteve ligado com a gente até esse exato momento, né, e também reforçar algumas questões que, que foi pautadas aqui. O microfone está à sua disposição. Então, pessoal, a gente espera que a população ela abrace as nossas orientações. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente é um órgão fiscalizador, mas também a gente trabalha bastante, né? Eu acho que é o âmago da secretaria, é o que engrandece a secretaria, porque vai de encontro ao cidadão que está aí, né? E as pessoas eles fazem as reclamações, eles sabem das suas necessidades e às vezes eles buscam a secretaria. E lembrando que a secretaria está aqui, como o Miquel falou, né? A gente está de braços abertos para receber a população. O nosso trabalho é esse, né? O trabalho de fiscalizar, não só fiscalizar, mas principalmente o trabalho de educação, né? Para que a população, desde a população juvenil até a população idosa, ela se conscientize que preservar o meio ambiente é estar cuidando de saúde, é educação, é bem-estar social. Então, o meio ambiente é tudo, né? Se a gente esquecer do meio ambiente, não adianta você limpar a sua casa, deixar tudo limpinho, se o teu vizinho está jogando o lixo na frente dela, né? A casa do vizinho também está suja, né? Então vai aparecer diversos vetores que vai, de sobremaneira, prejudicar todo mundo, né? É importante que as pessoas, principalmente os adultos, né? Nós já temos uma concepção já formada, nós adultos, né? E é muito difícil trabalhar com essas concepções, né? Cada um tem o seu jeito de ser, cada um pensa de um jeito, mas a gente tem que abraçar essas causas, né, que são causas importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para o bem-estar de toda a população. Como o Miquel bem falou, até o final do ano a gente vai desenvolver diversas atividades, né, que são atividades programadas e pontuais que a gente vai estar fazendo com a população. Então, tem atividade na praia, tem atividade nos bairros, tem orientação sobre o lixo, tem a questão das queimadas, que é fiscalização já, né, já não é, mas a gente vai aproveitar o pessoal que está fazendo a fiscalização na rua para estar falando um pouquinho também da queimada. E o resto a gente vai dinamizar através de visitas mesmo, né? Vocês vão ligar para a gente, né? Acredito que pela quantidade de denúncias que eu estou tendo no meu celular, acredito que todo mundo já sabe meu celular, né? E os que não sabem, né? Meu número é 97-984-28-1248. Né? Então você pode ligar que a gente vai estar passando para os outros colegas, né? E a gente vai fazer uma campanha. Lembrando a população que queimada é crime. Lembrando a população que a partir de hoje a gente já vai estar na rua verificando todos esses focos de queimadas E quando a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é pedir para a população apagar. Então, para que isso não aconteça, é melhor que a população se conscientize e não faça queimada, tá? Se tem alguma coisa, uma coisa que eu esquecendo, Miquel, é que as pessoas estão pedindo muito para que a gente dinamize a questão das árvores, né? Eles querem cortar algumas árvores que tem dentro, na frente de casa, lá no muro. E quando é na frente de casa, nós temos dificuldade muito grande, porque geralmente essas árvores são de porte, de grande porte, e a fiação da CEAM está toda dentro dessas árvores. Então a gente não pode mobilizar a CEMOB, ou então o departamento que faz esse trabalho, porque nós precisamos também que a CEAM ela faça desligamento. E não tem como fazer desligamento todos os dias, né? Isso aí são coisas programadas. Eu estava conversando com a Patrícia ontem, Miquel, ela falou que domingo vai ter um desligamento, né? E seria um dia de aproveitar, mas só que para isso teria que ser programado. Como não teve uma programação, porque a gente não sabia, até então a gente não vai deixar passar isso aí. Mas lembrando a população que todas as vezes que vocês pediram para que a gente faça a remoção de uma árvore, que se não for possível, é justamente porque tem que ter toda essa dinâmica de entrar em contato com a CEAM e também com o CEMOB e outros departamentos, que são os departamentos responsáveis por fazer. Como falei, nós não fazemos, né? Nós não temos o poder de fazer. O nosso papel é fiscalizar e orientar, tá bom? Então, bom dia para todos. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima terça-feira. É isso aí. Então, só para reforçar a palavra do secretário, a questão das podas ou corte de árvore, a nossa recomendação com o meio ambiente é que você possa se dirigir à Secretaria de Meio Ambiente, porque quem faz viabilidade para fazer esse serviço, a autorização é pela Secretaria de Meio Ambiente. Tá? Então, você que tem essa demanda, né? Você pode estar se dirigindo aqui na Secretaria de Meio Ambiente, a gente faz a autorização e lá na autorização tem as orientações de como proceder. Até lá tem observação, por exemplo, questão de levar essa autorização que a SEMA despacha para vocês, no caso, que for solicitar. Você vai com esse papel lá na Manaus Energia e é feito esse agendamento, justamente porque tem áreas que tem fiação, né? E para facilitar o trabalho e fazer esse agendamento, tá bom? Certinho, são 8 horas em pontos em São Gabriel da Cachoeira. Então, mais uma vez, a gente agradece pela oportunidade, mais um dia, né, de trabalho. E agradecer à Prefeitura Municipal, nosso prefeito Aguimar Curubinha. Agradecer ao nosso gerente aqui da Rádio Municipal, nosso amigo Giliardi Henrique, sempre pela disponibilização aqui todas as terças-feiras. E dizer que não desligue a Rádio Municipal. Fica ligadinho aí pelo aplicativo da Rádio Municipal, que vem mais animação, muita informação, muito entretenimento com a nossa amiga Deusdite Galvão, que já vai entrando no ar, levando muita animação para você, os nossos amigos ouvintes que estão ligadinhos no outro lado da rádio. Nosso bom dia e uma última terça-feira. A gente vamos estar retornando na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. próxima atração. Rádio Municipal de São Gabriel dia pode acreditar. Amigo ouvinte, é só sintonizar. São Gabriel da Cachoeira vai se emocionar. Comunicação sem fronteiras pra te conectar. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira, sempre a te guiar, é pra você, é o som do nosso lugar. Rádio Municipal. Comece o dia do informação, música e alegria com ela. Deus Dite Galvão e o programa Manhã Legal. Oh, é tão bonito, o mundo assim é maravilhoso. É amor, cidade, tempo. Chegou o dia que o meu coração... Bom dia, bom dia, bom dia, 9 horas mais 11 minutos, iniciando o nosso programa de terça-feira, hoje 23 de setembro de 2025, programa Manhã Legal, oferecimento da rádio, né? Oferecimento para você através da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, gestão, trabalho, progresso para todos. É isso mesmo, você fica aí na técnica de som, apresentação musical também, locução de Deusdite Galvão e na direção e supervisão geral de Giliardi Henrique. Por isso, nosso bom dia, tudo na paz. Olha só, vem aí pra você informações, quadros do dia, música internacionais, músicas nacionais, aquele cuxima hora que você, tudo que você procura, você encontra aqui na Rádio Municipal. Para iniciar hoje, dia 23 de setembro, hoje é o dia dos filhos. Opa! Dia dos filhos. Daqui a pouco, meu alô especial para os meus filhotes que amo muito. Olha, dia do sorvete. Hoje é o dia do soldador, né? Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico. Dia Internacional das Línguas de Sinais. Dia de Combate ao Estresse. Dia do Técnico Industrial, tá? E dia do Técnico em Edificações. Daqui a pouquinho, o meu alô especial pra toda essa galera maravilhosa. Mas antes, bora curtir? Bora curtir essa música bem legal, né? De Criança Pequena, né? Um sucesso de Diego e Vitor Hugo. Sucesso Criança Pequena Família. Na cidade, 9 horas mais 13 minutos. Sexta-feira, 20 e pouco, eu na fila de um cinema. Pra quem era o filho da noite, o pai do problema, hoje pega leve porque tem criança pequena. Idade chega, a responsa chega, o tempo começa a voar. Troca ingresso de festa, lista de material escolar, muda demais a cabeça da gente depois que vira pai. E quando alguém me pergunta o que me motiva todos os dias, por quem eu iria pra guerra, por quem eu daria minha vida, não é o dinheiro, não. seria, e a resposta seria a minha família. E quando alguém me pergunta o que me motiva todos os dias, por quem eu iria pra guerra, por quem eu daria minha vida, não é o dinheiro, não é o sucesso, esquece a correria, e a resposta seria a minha família. Nessa vida do que a nossa família. Nada, nada, nada. Idade chega, a responsa chega, o tempo começa a voar. Troca ingresso de festa por lista de material escolar. Muda demais a cabeça da gente depois que vira pai. Motiva todos os dias, por que eu iria pra guerra, por que eu daria minha vida. Não é o dinheiro, não é o sucesso, esquece a correria, e a resposta seria a minha família. E quando alguém me pergunta o que me motiva todos os dias, por que eu iria pra guerra, por que eu daria minha vida. Não é o dinheiro, não é o sucesso, esquece a correria. Todos nós temos em nossas famílias. O bem mais precioso que a gente tem, quem vai estar sempre do nosso lado, nos melhores e nos piores momentos da nossa vida, sabe quem é? Família. Se você estiver com a pessoa que você ama, com alguém, e diga pra essa pessoa o quanto você ama ela. Não tem jeito, né? Família é tudo, né, parceiro? Você está ouvindo o programa Manhã Legal com Deusdite Galvão. Aumenta o som. Rádio Municipal. Tá no ar. Rádio Municipal. Talita Mel. Chão de avião. Zum, zum, zum. Eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando, o tuts tuts do paredão tocando, e o coração dele quase parando. Olha que zum, zum, zum, zum, zum, eu tô voando, e tem alguém que tá se incomodando, no tuts tuts do paredão tocando, e o coração dela quase parando. Vai doer, vai doer, eu pulo meus stories pra tu não sofrer. E vai ver TV, vai ver TV, que lá não tá passando, eu vivendo nos rolês. Quem não mandou cuidar de mim? I don't you cry, I don't you cry. Não tem mais esse melzinho, quem não mandou cuidar de mim? I don't you cry, I don't you cry. Não tem mais esse melzinho, quem não mandou cuidar de mim? I don't you cry, I don't you cry. Não tem mais esse melzinho, quem não mandou cuidar de mim? Esse melzinho, não, Tatalita Mel, Mel, Mel, simbora, São Gabriel da Cachoeira, simbora, simbora, olha só na cidade, eu tô voando. 9 horas mais 18 minutos, 9:18. Paredão tocando e o coração. Oh, pra você que tá aí chegando, tá aí sintonizado pela primeira vez, né, através do nosso aplicativo. Bem-vinda, viu? Bem-vinda, você, meu amigo, bem-vindo. Sintonia especial pra você até 11 horas, eu e você, né, com certeza levando aqui a alegria. né? Então, olha só, quero aqui falar para você de coisa legal, muito interessante, né? Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre o Expresso Turquesa, né? Turquesa 23. É, então, temos aqui já a programação, né, das saídas de Manaus, né? Então, local no Porto São Raimundo, saindo 6 horas. E a saída de São Gabriel da Cachoeira, né, do local Porto de Camanaus, às 6 horas da manhã, né, com escalas em Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro. E para isso, né, você que queira viajar com confortos, né, tudo que você procura dentro de uma viagem, você vai encontrar no Expresso Turquesa. É isso mesmo. Maiores informações, você vai entrar em contato, né, diretamente. Temos aqui 3, 4 contatos: Manaus, Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira. Bora, baby boy. Manaus, né? 92992738844. Barcelos, 92991297725. E Santa Isabel, do Rio Negro. Não fui tão bem correspondida assim. Você tem os 92991868614. E São Gabriel da Cachoeira, 92992505683. Viagem, viagem de Expresso Turquesa 23. Uma navegação da NACA. Essa bandida eu já quero pra mim. Se for feitiço, eu já me feiticei. Vou chegar junto pra dançar coladinho. Eu me apaixonei. Fazia tempo que eu não via ninguém pra mexer tanto com vaqueira aqui. A última vez que eu falei, meu bem, não fui tão bem correspondida assim. Cê tem os olhos como a cor do mar, é viciante igual o sabor do mel. Simbora! Olha só o sucesso de Vitinho Imperador. Eu me apaixonei. Quero aqui mais uma vez lembrar que hoje, dia 23, né? Hoje, dia 23, especialmente hoje, é o dia dos filhos. Vou mandar um alôzinho especial para os meus filhos, né? Olha só, a Adriane Kelly. Meu bom dia para ela. Para o Daniel também, bom dia, gente. Para você que tem o seu filho, né? Dê um abraço. Hoje é o dia dos filhos. Então, parabéns aí, né? Você que tem o seu filho, a sua filha, ou você que tem o seu filho, né? De adoção, de criação, de coração. Parabéns aí. Hoje também é o dia do sorvete. Alô, criançada, né? Que gosta de sorvete. É o dia do sorvete. Hoje é o dia nacional dos profissionais de nível técnico. Meu alô especial pra você de nível técnico de administração. Você também, meu amigo de nível técnico, né? Técnico de enfermagem. A todos o nosso bom dia. Entre outros profissionais, tá bom? O nosso bom dia e feliz pelo seu Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico. Hoje é o Dia Internacional das Línguas de Sinais. Libras, né? Olha, você que já fez o cursinho básico, né? Intermediário. E o avançado. Muito bom, né? Muito bom. Então, Dia Internacional das Línguas de Sinais. Dia de combate ao estresse. Dia do técnico em edificações. Quero aqui mandar um alô especial para o meu grande parceiro da comunicação, Pedro Paulo. É, gente, ele é o técnico de edificações. Te mete com Pedro Paulo. Valeu, Pepe. Bom dia. Ó, sintoniza com meu parceiro a partir das 19 horas. No Boa Noite Rio Negro, lá você curte Coximauara, Ombrega, tudo isso você ouve informações da noite com meu grande parceiro, meu grande professor, Pedro Paulo. Ó, agora quero aqui falar pra você que tá aí com a gente sobre o programa Bolsa Família. Com medo de chorar. Está se aproximando, né? Então dia 23, hoje é dia 23. Essa reunião que vai estar acontecendo com as famílias beneficiárias, né, do Bolsa Família será no dia 26, que vai ser numa sexta-feira, ou seja, neste final de semana agora, sexta-feira, tá bom? Então, será às 8 horas da manhã no ginásio da Escola Municipal Indígena Lilian Brosio. Desde já contamos aí com a sua presença. Tá, então tá sendo divulgado aí nos grupos, né, nas redes sociais, nas escolas municipais também já estão divulgando, tá bom? Então dia 26 de setembro, sexta-feira, às 8 horas da manhã, no ginásio da Escola Municipal Lilian Ambrosio. Criança deixa o coração fugir, a procurar pela cidade, um amor que na verdade, mesmo longe, continua sempre aqui. Oh, gente, a Secretaria Municipal de Assistência Social, né? Olha só, vem divulgando que vai estar acontecendo uma mutirão, né? Mutirão de perícia médica do INSS, né? A partir do dia 27 de setembro, na agência do INSS, né? Serão disponibilizados 40 vagas. O agendamento, né, deve ser feito previamente no CRAS, né, iniciando hoje. Acredito que hoje vai ser tudo isso vai ser preenchido, né, as vagas serão preenchidas hoje mesmo, dia 23, terça-feira, e é necessário apresentar os seguintes documentos, né, RG, CPF, laudos médicos anteriores. Agendamento a partir de hoje no CRAS. E a perícia médica será no dia 27 de setembro no INSS. Dúvidas, né? Dirija-se ao CRAS para maiores informações. Opa! Deixa eu te mandar um alô especial para você que tá lá no Dabaru Beira Rio. Bom dia! Eu sempre digo isso, né? É um privilégio para você que mora, né, no Dabaru Beira Rio. Só pular no Rio. Eita, bom demais! Alô, auxiliadora, bom dia! Um alô especial para você que tá por lá, né? Alô, Neia, bom dia! Alô, Carlos, bom dia! Todo o pessoal, né? Toda essa galera maravilhosa que está por lá, nosso bom dia! Daqui a pouquinho temos aqui, né, os nossos quadros do dia. Agora vou trazer aqui os comerciais. Parceria que deu certo, sim, parceria top, né? Você vai ouvir os comerciais da Rádio Municipal, o Autopeças Crispim, Casa Nogueira, CMS Contábil, CSM Telecom e Expresso Turquesa 23 e Loja Eldorado. Para você, por você, os comerciais. Vamos sintonizar e logo, logo você volta mais música e principalmente com nossos quadros do dia, o horóscopo do dia. Está ouvindo o programa Manhã Legal com Deusdite Galvão. Aumenta o som. Rádio Municipal. Tá no ar. Rádio Municipal. Autopeças Crispim. Produtos de qualidade com preço baixo de verdade. Você encontra na Autopeças Crispim. Motores Rabeta da marca Honda. Peças e motores Steel. Baterias Moura e Acedelco. Óleos lubrificantes. Peças em geral para seu carro, moto, barco e muito mais. Autopeças Crispim. Está localizado na Avenida Castelo Branco, número 687, Centro de São Gabriel da Cachoeira. Telefone para contato 97991625041. Desde já, o senhor Vanduí Crispim e equipe. E agradece pela sua preferência. Compre agora na Autopeças Crispim. Casa Nogueira, um comércio varejista pronto para atender você, amigo e amiga da cidade do interior de São Gabriel da Cachoeira. Temos o melhor em materiais de construção, material hidráulico, elétrico e de ferragens. Temos também material escolar, plástico de mesas, TNT, mangueiras, veneno, materiais para cozinha, queimador de fogão, prateleiras de madeira, telas de nylon, arame e tela plástica, chapéu de palha, buchas, palhetas, parafusos para rabeta, bisnaga, tinta spray, tinta esmalte sintético, cordas, luvas de mão pigmentada e de algodão, cadeados, bacias, baldes de plástico e muito mais. Estamos na Avenida Castelo Branco, número 411, centro de São Gabriel da Cachoeira, próximo ao Bradesco. Nosso zap é 97-984-43-2717. Casa Nogueira, um comércio varejista feito para você. A CMS Contábil em São Gabriel da Cachoeira oferece para você uma gama completa de serviços para atender as necessidades de empresas, empreendedores, pessoas físicas, garantindo segurança, eficiência e conformidade com a legislação vigente, abertura e baixa de empresas, registro, legislação e encerramento de CNPJ, com suporte completo, contabilidade para MEI, Assessoria contábil especializada para microempreendedores individuais. Imposto de renda pessoa física. Elaboração e envio da declaração para garantir conformidade e evitar a malha fina. Certificado digital. Emissão e renovação de certificados para assinatura eletrônica segura. Planejamento tributário. Análise estratégica para a escolha do regime tributário mais vantajoso, garantindo economia e conformidade fiscal. Contabilidade financeira. Gestão contábil precisa para controle financeiro eficiente. Consultoria e investimentos. Orientação para tomada de decisões seguras e rentáveis. Gestão de negócios. Suporte contábil e administrativo para otimizar processos e crescimento empresarial. Contabilidade especializada no setor eclesiástico. Serviços contábeis específicos para igrejas e instituições religiosas. Administração imobiliária, gestão contábil e fiscal para locação, compra e venda de imóveis. Essa é a CMS Contábil. Nosso escritório está localizado na Avenida Pau Brasil, número 30, bairro Areal. WhatsApp 979-8109-8320. Telefone 31-3432-4949. Site www.cmsgestãocontábil.com.br. CSM Telecom, internet rápida e confiável para você e sua empresa. Conexão de qualidade para todos os perfis. Planos residenciais, 10 megabytes, R$ 99,99 por mês. Ideal para navegação básica e redes sociais, 25 megabytes, R$ 150,00 por mês. Perfeito para streaming, 35 megabytes, R$ 200,00 por mês. Excelente para quem precisa de alta velocidade, 50 megabytes, R$ 300,00 por mês. Ideal para famílias que usam a internet simultaneamente. E 70 megabytes, R$ 500 por mês. Máxima e total velocidade para você. A CSM tem conexão confiável e rápida para garantir a produtividade do seu negócio ou residência. Visite-nos. Estamos na Avenida Castelo Branco, próximo ao posto de gasolina, em frente ao ginásio Arnaldo Coimbra. Nosso zap é o 97-98457-7415. CSM Telecom, a sua melhor escolha em internet. Navegação Tanaka, a mais tradicional do Rio Negro. Venha viajar no Expresso Turquesa 23, a maior, mais rápida e confortável lancha da região. O Expresso Turquesa 23 sai de Manaus toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, do Porto do São Raimundo. Saia de São Gabriel da Cachoeira toda terça-feira, às 6 horas da manhã, do Porto de Camanaus, fazendo escalas em Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Temos também o serviço de transporte de encomendas. Garantimos uma viagem com muita comodidade e uma experiência única no coração do Amazonas. Mais informações, o nosso contato em São Gabriel da Cachoeira é 92 992 50 56 83, e o nosso escritório fica na rua Valentim Garrido, número 50, Centro, na rua do Comercial Barcelona. Venha viajar no Expresso Turquesa 23, uma empresa Navegação Tanaka, tradição em servir. A loja Eldorado está pronta para te atender, com o melhor em roupas masculinas, femininas e das melhores marcas do Brasil. Além de muitas variedades em produtos de informática, eletrônicos originais, uma super linha de celular de alta qualidade, instrumentos musicais, componentes eletrônicos. Na loja Eldorado você encontra o melhor atendimento e para sua maior comodidade. A loja Eldorado não fecha para o almoço. Estamos no centro da cidade, na Avenida Castelo Branco, em frente ao Banco do Brasil. Venha para a loja Eldorado, porque a loja Eldorado sempre pensa em você. Loja Eldorado, você conhece, você confia. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego.

avisar. São Gabriel da Cachoeira vai se emocionar. Comunicação sem fronteiras pra te conectar. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira, sempre a te guiar, é pra você, é o som do nosso lugar. Eu sinto a tua presença nesse lugar, Deus. O Senhor não falha. O Senhor não mente. O Senhor não muda. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo ele. Fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Quantos aqui creem que Ele é o Deus de obras completas? Se materializa. agradecer. Não quero nada não, olhar pra trás e ver o que a gente tem. Não sei o que seria não, sem você na direção. Ter você é mais que um milhão. Oh! Outra noite descendo a viela 3, olhei no relógio e era 10 pra 6. É engraçado porque era o lugar e o horário que a gente se encontrou da primeira vez. Hey! Do lado direito mesmo tampão de madeira. Opa, já! Voltamos aí, 9 horas mais 45 minutos. Na frente da casa da Dona Maria, o primeiro beijo era quem diria que a gente podia tomar esse rumo. Eu assumo, tô que imaginei. Hoje o nosso pivete já chegou na escola, me deu um papo, pai do índio jogar bola. Nossa casa é perfeita porque a gente mora. Se tem felicidade, faz então da hora. Da hora. Isso mesmo, só agradecer. Ó, você que tá aí de berço hoje. Gente linda, manda mensagem. 23 de setembro. Se tiver algum aniversariante, um dia qualquer, mas um dia especial. Parabéns, parabéns, parabéns. Muita paz, felicidades. Ó, quero aqui mandar um alô especial. Hoje ela está sintonizada, ela está de volta. Olha ela. Alô, Nath, bom dia, Nath. Ai. Minha vizinha agora, atualmente, aqui da Rádio Municipal. Oh. Alô, Nath, alô, Gedalva. Alô, todo o pessoal, as ACE, as ACS, bom dia, bom dia. Alô, Doris. Todo o pessoal por lá, né? Aqui próximo à Rádio Municipal. Né? Então, a UBS, né? Então, tá aí fazendo, né, um bom trabalho, as profissionais fazendo um bom trabalho. Um pedacinho seu, um pedacinho de mim, a nossa princesa, nosso querubim. Um espaço maior, né, para atender toda a população, né, que vão ser atendidos, que eram atendidas aí no posto, né, do antigo Geraldo Siqueira, agora sendo, né, sendo realizado um momento tão especial, tão importante. Então você que mora aqui nas proximidades com certeza já foi atendido. Ou você que ainda não foi, vai ter o seu momento, né? Então deixa eu mandar um alô, deixa eu registrar esse momento, um alô especial aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos. Em especial hoje é o dia, né? Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico. Para você que tá por lá também, o nosso bom dia, tudo na paz. Parabéns aí pelo seu dia. A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira vem informar através da Secretaria Municipal de Planejamento, informar a população que a área é conhecida como bairro Novo Horizonte. Tem aí a maior parte que pertence à municipalidade, né? Qualquer negociação por terceiros não possui respaldo e pode trazer prejuízos futuros aos compradores. Por isso, reforçamos aí que pode trazer prejuízos futuros, né? Então, reforçamos mais uma vez, né, que a questão está incluída ela em projetos de interesse público, né? É fundamental que todos estejam atentos, né, e evitem negócio com pessoas de má fé. Sabe aqueles que tentam estar aí da falta de informação da população? Então, em caso de dúvidas, procure mais uma vez a Secretaria Municipal de Planejamento antes de você fechar o contrato ou antes de você, né, querer vender o seu terreno. Para maiores informações, procure a Secretaria Municipal de Planejamento por meio do setor de terras, né? Ajude, né, a compartilhar essas informações e, é claro, proteger os direitos de todos. Mais uma vez, não compre terreno sem documento. Contrato de compra e venda não é documento. Opa, 9 horas mais 48 minutos, coisa boa. Vou trazer aqui, antes de trazer os nossos quadros do dia, queremos aqui falar de coisa boa para você, né? Tá chegando a grande festa da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, né? Então, iniciando aí num dia com a primeira noite será no dia 9 de outubro, a segunda noite será no dia 10 e a terceira no dia 11 de outubro. É isso mesmo. Então, a paróquia Aparecida está vendendo, né, juntamente com as comunidades São Sebastião, São José, Santa Dulce, né, Sagrado Coração de Jesus, entre outras comunidades católicas, vendendo o bingo, que está custando por apenas R$20, né? Só é R$20. Quero aqui abraçar mais uma vez a irmã Raimunda, né, que no meio de esforços de pedir os patrocínios aos comerciantes, né, até engraçado o pessoal falando, né, só de ela faça sol, faça chuva, ela com a guarda-chuva dela buscando aí os brindes, né? Então, o brinde tá aí, a cartela por apenas R$20. E olha, são vários brindes. Na primeira noite, um fone de ouvido, panela de pressão, um ventilador, cesta básica, lata de farinha, caixa de frango, mais a camisa da festa, né? O tanquinho e R$500 e um celular. Opa, bom demais os prêmios. Na segunda noite, teremos aí sanduicheira, liquidificador, ventilador, cestão, lata de farinha, R$500, fogão, impressora e um celular. Já na terceira noite, vamos ter aí um liquidificador, ferro elétrico, ventilador, cestão, ventilador, lata de farinha, fogão, notebook e geladeira. Opa, notebook? O pessoal, quero ganhar um notebook, quero ganhar uma geladeira, né? Boa sorte. Então, mas e aí, como que procede para comprar o bingo? Você procura, né? Você pode ir diretamente na paróquia comprar o bingo ou você pode encontrar, né, os coordenadores nas comunidades mesmo, nas comunidades católicas que pertencem à paróquia Aparecida e você compra, né, então se quiser 1, 2, 3, 4, 5, se quiser também, eu, desde que eu estou vendendo o bingo por apenas R$20, tá bom? Então vamos aí ajudar, né, a comunidade e boa sorte nos bingos! Agora eu vou trazer para você que está esperando um momento tão importante. Opa, alô Cidinha, alô Cida, bom dia Cida, alô a nossa psicóloga Fernanda, alô nossa assistente social André, todo o pessoal do CAPS, toda essa galera, né, maravilhosa, bom dia para vocês também. E olha, trago aqui o nosso horóscopo do dia, né, para você que está aí aguardando, mas antes vamos iniciar com um minuto com Deus. A vida em forma e super positivo, né? Trazendo aqui para você a motivação e a palavra, né? Um minuto com Deus. E logo em seguida você ouve aí o nosso primeiro bloco do horóscopo do dia. Para você, por você no programa Manhã Legal, gente. Vamos lá! Você ouve agora um minuto com Deus. Hoje é um presente que Deus já nos deu. O amanhã está nas mãos dele. E não adianta ficar com a cabeça no futuro. Deus está preparando o nosso amanhã, cuidando dele. E por isso, não temos o que temer. Devemos não permitir nunca que a ansiedade roube a nossa fé. Porque Deus está conosco em todos os momentos e a sua palavra também. Ele está preparando o nosso futuro. Não tema o amanhã. Ele está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Deus nas alturas. Você ouviu Um Minuto com Deus. Rádio Municipal. Você ouve agora. Você ouve agora. A Vida em Forma. A Vida em Forma. Mais um A Vida em Forma nesta terça-feira, hoje 23 de setembro de 2025. Olha, lembre-se de que ninguém precisa de um grande motivo para ser feliz, viu? Um olhar gentil, uma risada sincera ou até o som da sua música favorita são suficientes. A Vida em Forma. A felicidade está nas pequenas coisas, então valorize-as. Eu sou Kleber Salles e essa foi a nossa dose diária de otimismo para você aqui no nosso quadro A Vida em Forma. Você ouviu A Vida em Forma. A Vida em Forma. De volta a qualquer momento. Rádio Municipal. Começa agora, Super Positivo. Dicas, reflexões e pensamentos positivos para você ter um dia muito mais feliz. Super Positivo. Cada desculpa que você inventa é um tijolo a menos no futuro que diz querer construir. É duro ouvir isso, mas é verdade. Enquanto você se ocupa justificando por que, que não dá para começar, o relógio segue girando, né? Sempre haverá falta de tempo, de dinheiro, de apoio, mas o que realmente trava é a decisão de assumir o próprio caminho. Ninguém vai aparecer para viver a sua vida por você. Responsabilidade não pesa, ela na verdade liberta. E quando você entende que o próximo passo é seu, a mudança começa, ainda que pequena, ainda que incerta. Você não precisa da circunstância perfeita. Você precisa de coragem para dar o primeiro passo e hoje. Porque se não for agora, quando que vai ser? Você acabou de ouvir Super Positivo. Fique ligado, a qualquer momento tem mais. Tá ligado? Tá na Rádio Municipal. Confira agora o que os astros revelam para o seu signo. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Que seu dia seja excelente, que sua vida seja excelente, que a sua semana continue rendendo muito. Tô chegando, viu, Lilian Flores, contigo a partir de agora, neste 23 de setembro, com o nosso astral lá em cima, lá no ar, bem alto, com muita energia positiva, conquistando todo mundo que está na sintonia. E toda vez que você tiver a oportunidade de fazer alguém se sentir especial, faça, seja gentil, espalhe coisas boas, não perca essa oportunidade e ao mesmo tempo receba e agradeça quando alguém também fizer algo bom para você ou perto de você. Vamos lá então? Ótimo dia para todos nós, principalmente para você que nasceu nesse dia 23 de setembro. Quem nasceu no dia de hoje é do signo de Libra, que se caracteriza pela busca de equilíbrio, justiça, diplomacia e sociabilidade. Parabéns, aniversariantes, para vocês um dia mais que lindo. Um dia especial, alegre, cheio de boas energias e um novo ciclo maravilhoso com muita saúde e muitas vitórias. Seguimos por aqui porque a programação não pode parar, é festa no seu rádio e nessa festa tem astral. Agora com as previsões de Áries, Touro e Gêmeos. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Dia leve e harmonioso para compartilhar sonhos com quem você ama, viu, Ariano? Aproveite para conversar sobre planos futuros com o seu par. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Reorganizações na rotina tornarão o cotidiano mais leve e agradável. No trabalho, reuniões vão fluir com harmonia. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Expresse seus talentos criativos e conquiste espaços, viu, geminiano? Será bom dia, bom momento para compartilhar suas ideias. No amor, o clima estará muito leve hoje. Aliás, que o nosso dia seja leve. Eu quero também essa leveza, muita tranquilidade para que você possa resolver tudo e para você viver da melhor maneira possível, um dia de cada vez. Volto já, hein? Quero você aqui no nosso próximo papo cheio de astral. Horóscopo do dia. Fique ligado, daqui a pouco tem mais. Rádio Municipal. Confira agora o que os astros revelam para o seu signo. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Chegamos à nossa segunda sequência, recheada de previsões no seu rádio, para Câncer, Leão e Virgem. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Valorize as conversas familiares. No fim do dia, valerá a pena dar uma relaxada e refletir sobre novos planos para sua vida. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. As comunicações vão fluir facilmente hoje e poderão surgir ideias brilhantes em conversas, ou com seus amigos, ou com os irmãos. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Aproveite o dia para planejar finanças com mais clareza. No trabalho, pequenos ajustes poderão produzir grandes resultados, viu? Dia lindo para nós. Quero todo mundo pensando positivo e, se puder, agindo na positividade também, porque sabemos aqui, a gente aprende todo dia, que o nosso viver oscila. Ora bem, ora mal, ora com dificuldade, ora com sorriso, ora com cara fechada, mas que a gente possa tentar fazer o nosso melhor e viver melhor só por hoje. Eu volto já. Horóscopo do dia. Fique ligado, daqui a pouco tem mais. Fazer ao invés de falar, vou me aproximar mais de Deus e me afastar de quem não quer somar. Só tô indo atrás do que é meu. Tem que acordar pro sonho realizar. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos e orgulho pros meus pais. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos e orgulho pros meus pais. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Vou me aproximar mais de Deus e me afastar de quem não quer somar. Só tô indo atrás do que é meu. Tem que acordar pro sonho realizar. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos e orgulho pros meus pais. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos e orgulho pros meus pais. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Uma ligação fria com um convite quente. Você é uma comprometida que me liga e eu sou solteiro que atende. Depois que o som acerca no chão, eu faço me chamar. Como se eu fosse o culpado do que você faz com seu namorado. Como se essa não tá enganando ninguém, jogando erro contra erro. O seu é bem maior que o meu. Da vida você não tira ele, da cama você não tira ele. Daquele jeito, se precisar de nós é só, tá tudo certo. Enganado. Esqueça tudo, pagode de qualidade. Que coisa linda, hein? Essa aqui é mais bruta que os pés da mula, viu? Você terminou e eu só aceitei. Por opção sua, hoje eu sou sua ex. Quase enlouqueci, eu desidratei. O choro de um ano eu derramei no mês. Mas choro seca e aquieta minha saudade burra. A gente perde o encanto e vê que outra é melhor que a sua. Deu um montão na rua. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Se imagina as camas que eu caí, você cai pra trás. Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais. Mas eu espero que essas situações não virem normais. E eu te busco à meia-noite, e depois disso a gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. Depois disso a gente fode. Vamos fazer dessa última noite viver como se o amanhã não fosse chegar. Então vai, tira minha paz. Tu senta demais. Vai, faz do jeito que só você faz. E tira minha paz. Tu senta demais. Vai e faz de um jeito que só você faz. Hoje eu decidi, não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim. Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Vai ser melhor assim, mas isso vai passar. Na vida tudo passa, o seu amor mas embora. Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu. Melhor que eu. Mas eu duvido que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu. Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você. Eu pago pra ver. Tomara. Já que você diz que eu vou procurar alguém pra me fazer feliz, já que você não quis, tomara que ele nunca faça o que você me fez. E a sua indiferença também já cansei. Segue sua vida, vai, me deixa em paz. Não me procure mais. Isso vai passar. Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais embora. Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu. Deixa baixinho, deixa Manaus. Mas eu duvido. Você me amar. fazer forró e de modelo, modelo. Eu e você dançando a noite toda. Eu perdi vinho no teu beijo, beijo. Minha vaqueira é bom demais. Amar você, você me ama. Tome forró e de modelo, modelo. Eu e você dançando a noite toda. Eu perdi vinho no teu beijo, beijo. Minha vaqueira é bom demais. Amar você, você me ama. Gente se encontrar, boa. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Ah, quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Boa. Que ninguém vai impedir. Não vai. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver. Mas há uma estação aonde o trem tem que parar. Ou na contramão, te esperando pra voltar. Poder seguir sem limites pra sonhar, porque é só assim que se pode encontrar o amor. Você que tá aqui marcando presença, você que tá apaixonado, essa paz vai esbagaçar o seu coração. Vem com o Vitinho, imperador. Diz! Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Boa. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vai. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver. Mas há uma estação. Mais alto, mais alto. Eu vou na contramão, te esperando pra voltar, pra poder ser vocês, sim, sem limite. Ou porque é só assim. Segura baixinho pra ficar bonito, bora assim, ó. Há uma estação aonde o trem tá lindo. Eu vou na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir sem limites pra sonhar, porque é só assim que se pode encontrar o amor. Alto, faz barulho, vai. Energia lá em cima, energia lá em cima. Não tem jeito, meu compadre. Vambora. Ela vacilou comigo e nós estamos aí, né? Tudo certo. Eu tentei ficar com você. Eu lutei, insisti, persisti. Mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração. E agora nem pintada de orelha sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Cê vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo.

vai ter fim. Sentada aqui, tu gosta. Você pode sumir, mas amanhã tu vai voltar. Pode me xingar.